Alfa Eco Foxtrot, prossiga. Alfa Eco Foxtrot, liberação na chame táxi. Papapapá, liga LF, chame torre 1895. 1895. Alô, boa noite, Papá Romeu, acho que é papapapá, aproximação final, 90. Oscar papapapá, confirme intenções de pouso. Tá no ILS, senhora. Para pouso na pistola zero, confirme. Ok, só tô questionando se tem duas pistas aqui em Salvador. Ciente, Oscar papapapá, livre pouso no zero. Vento 120 graus, 08 nós. De pouso, papá. I3, a borda, autonomia da presente de 3 horas e 44, até na Campinas. Autonomia? Autonomia de 3 horas e 44. Táxi aprovado, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá 1895 a torre, 1010, ajuste. Sempre Índia Alfa, no ponto de espera 1895, voo 1603. Alô, abaixo gravado, eu acho que é papapá. Oscar papapá, torre de Salvador ciente. Torre de Salvador, gol no 613, não pode esperar pronto. Gol no 613, confirme visual com trapo na final 10. Visual com tráfego nacional 1-0. Voo no 6-1-3, a linha mantém após a passagem do tráfego nacional 1-0. Após a passagem do tráfego internacional da pista 1-0, autorizado a linha e mantém o voo no 6-1-3. Levanta cópia. Levanta cópia. Guarulhos 360, rota bridge, episódio no 6 para rota Zulu. Conforme plano após, decolo no 0, primeira curva à direita, no PFC da Dael, Leda. Após Leda, voa bridge e segue na aerovia. 5407, código transponder, controle opera em 199.8. Autorizado 360? 360, então para Guarulhos, dá 1-0, decola a curva direita da Dael, Leda, na bridge, é o peso 1-6, deficiente de crise. 5407-1098, boa noite, 85. Correto, termino 08, quando pronto, pode falar. Trabalhamos, boa noite, 85. Oi, Manu. Fim? Oscar Papapá, ciente, seu Sol 51, direito no 219. É, prossiga, não escuta. Qual pátio? Ok, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Aguarde para o táxi, Alfa é Foxtrot. Número no 3, livre da colagem no 0, vento no 20 graus, 099. Tirando a colagem na pista no 0, voo no 693. Alfa Eco Foxtrot, ajuste no 010, táxi aprovado via pátio 5, reporte ingresso no 7. Alfa Eco Foxtrot, ingresso no 7, a linha mantém reporte pronto para decolagem. Número no 3, decolou 53, chama o controle 1 no 98. 98, obrigado, uma boa noite, um bom Natal a todos, senhores da Torre de Salvador. Ah, ok, obrigada, comandante. Bom Natal pra vocês também. Tchau, tchau. Tomei ou não sei? Tomei um 3, boa noite, contato comandante, Arbor. Arbor, eleva ou não meio ou não sei? Ingresso Samaic e reporte na Quebec para cruzamento. Passa para o papo, copiou? Isso, é perto na, ponto, é reporte no ponto de espera da Quebec para cruzamento. 7 vento no 20 graus, 08 mais. O Papá, livre cruzamento 197 até a parte 5, só conhece o estacionar, bem-vindo. Foxtrot, decolou em 56, chame o controle 1198. 198, Alfa Fox. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Alfa Fox, decolou Puka, Jamon, Caju. Boa noite, Alfa Fox. Radar, Puka. Ok, subindo 270 Puka, Alfa Fox. Alfa-Romeo Salvador, muito boa noite, Altan 3662, informação, Carlos, que está 1-0. Altan 3662, boa noite, chegada Mari, desceu 050. 050, está 3662. Romeu 13, direto Nessa. Direto Nessa, Romeu 3. Salvador, outra 3662, pode manter a velocidade na chegada? Redução a critério, outra 3662. Salvador 5528 para a descida. 5518, desça para o nível 060, vai na proa de Mari para a chegada Mari. 060 Mari na chegada Mari, 5518. Escuta, prossiga. Cópia. Ok, Zulu November, Ilhéus 085, autorizado. É, decolando pista 197, via corredor Axé, com curva direita, via corredor Axé, caixa prega, inicialmente restrita a 1000 pés. Aguarda a liberação do controle para ascensão. Acionado, transponder. É, 0256, questão 0274, o transponder, controle opere 199.8. 7 é o pátio 4, confere? Ótimo, um feliz Natal para o Espírito Santo, controle Salvador. Graças igualmente, bom voo. 5, parece um ataque de decolagem, 1.002 ajuste, bom voo. Eco Zulu November, reporte pronto para o táxi. Eco Zulu November, ajuste no 0 no 0, reporte ingresso no 7. Você ainda na Prod Mari, vai ser que é um Airbus da TAM, 11 milhas na sua frente. Meu Alfa Eco Foxtrot, chame Centro Recife na frequência 126.85. Centro em 1.2685, Alfa Eco Fox. Centro 2662, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 10, reporte localizador, 10. 2000 com 1.010, reporte estabilizão, localizador, 3662. Zulu November Lima, tenho no 7, reporte pronto para decolagem. 7, Zulu November, livre decolagem 17, vento 120 graus, 09 nós. Salvador, boa noite, 85, pronto para pushback, acionamento, posição 8. Cinco livre, puxa acionar e chame táxi. Chame táxi, boa noite, 85. 1998. 1998, 1998. 8, descida 2 mil pés, ajuste 10, 10, repórter, localizador, pista 10. 10 para 2000. Controle Salvador, Eco Zulu November decolou na sua escuta. Eco Zulu November, em condição direta, Ilhéus, está presente? Afirmo, senhor. Gente, direto Ilhéus, subou 085, November. 085, 61, grau de November. Estabilizado o localizador, está 3662. Está 3662, compartilha. Este chama torre 118, decimal 95. 118.95, está 3662. Oi, Salvador, muito boa noite, 3662, duas milhas do externo. Então, 3662, ciente, livre pouso no zero. Vento no 30 graus, 09 nós, reporte baixado e trapador. E Matheus, livre pouso, pista 1 no zero, baixado e travado, tá 3662. Ok, ciente. Salvador, Gol 985, 152 a bordo, 4 horas de autonomia, o Galeão alternado. Para o táxi. Provado o táxi, 195, Pátio Índia, até o ponto espera 10, lá Torre 195, ajuste M10, bom voo. Pátio Índia, ponto espera 10, 185, 185, boa noite. Localizador, 52 de noite. Liga LS, chame torre 11895. 1895. Torre Salvador, 3518, ILS. 3518, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre. Solos 14, direito 1219. Direito 1219, 3, lembra? 5218, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 089. Livre pouso não no 0, 5218. Portão 01. Alfa Juliette para o 01-33662. Salvador, boa noite, 1885, ponto espera, dono zero, pronto para decolagem. 1885, ciente, mantenha ponto espera. Mantenha. Salvador, Passarelo 2224, boa noite. Boa noite, Passarelo 2224. No ponto ideal, desça para o nível 050, vai na proa de Itaque para a chegada a Mari. Opa, obrigado, proa de Itaque, eu não entendi, foi o nível. No ponto ideal, desça para o 050. 050, seguinte, na proa de Itaque. No 885, ali mantém pista no 0. Vou manter no 0, no 885. Trip 5218, sala 18, direito 1219. 219. Trip 218, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, da Juliette. Boa noite, 85, livre decolagem 1-0, vento 120 graus, 089. Já decolagem 1-0, boa noite, 85. Juliette, 2-1-8. Ingressa Julie após pátio 3, esquerda pátio 3, 5-2-1-8, meio que. Juliette, pátio 3, obrigado. Boa noite, 85, decolou os 2-0, chame o controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, boa noite, 85, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 885, decolou na Dael, Leda. Volante com 885, contato do radar, saída da El. Da El, boa noite, 885. Na escuta? Já teria a saída prevista para o Natal? Já tem uma saída e a sua autorização, faz cópia? Vai guardar um pouco para a cobra, porque não está com um colega aqui, o senhor poderia só passar uma saída prevista? Claro, é a PUCA. A PUCA, que mais vai chamar quando for para a cobra. Obrigado. Certo, é a PUCA transição de par. A PUCA de par, obrigado. Vai cruzar com tráfego sentido contrário no 085. Foi na proa do Rio Salvador. aguardando, chama para no ideal de descida, deixando o procedimento LS X-Ray. Já chegou a vacina, por favor, isso Zulu November, informa o tráfego para 12 horas, 15 milhas, mantendo o nível 095, sentido contrário, com E1002. Libera altitude e velocidade para o 2224? Liberado, 2224, desce agora 2000 pés, ajuste 10, 10, reporte localizador. 10, 10, 2000 pés, reportarei, 2224. Tango, tráfego 12 horas, 10 milhas, mantendo o nível 085, sentido contrário, PA31. Controle o Golma 398, transfere no número 50, escrito. Golma 398, boa noite. Vai na proa da posição STAP, desça para o nível 050, redução de critério. STAP 050, informa que está transportando uma velocidade. Entendi. O tráfego já ultrapassado, reporte no ideal de destino. Vai 1885, chama se atualizado na frequência. 1-2-5-1-0. 2-5-0, 1-8-8-5, boa noite. Boa noite. cabeça para 4 mil pés, ajuste 1010, agora de perfuração, final ILS 1010. 4 mil agora de perfuração, eles já tem um campo à vista, 2224. 2224, BLS, chame torre 118, decimal 95. Salvador 11895, fica daqui a pouco. Recusou November, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador, chame Deus 1201. Zero, vento no 20 graus, 07 nós, reporte baixado e travado. Boa noite, está 3858, chegada a Mari, pista para o 050. 050, chegada a Mari, está 3858. Tango, vetoração final ILS, sequenciamento, vai seguir um 737 da Gol, também com transporte de órgãos vitais. Esquerda para 360, limitado pela magnética 080 de cima. Esquerda 360, continuando aqui, com 398, desça para 2 mil pés, ajuste 1010, reporte localizador, pista 10. Com 398, controle. Está travado. 24. Ciente, passaria 224. Ajuste no 0, 10. Repórter, localizador, pista 10. 2010, ajuste 398, reportagem localizador. Gente, confirme a parte de conta da pista para tentarizar? Ok, judia aí o destino, visual, 1105? Gente, vai para o 97, sou ciente, aguarde autorização, o Vitor Charlie Braço. Paulo Salvador, muito boa noite novamente, 73662, agora ponto para a cópia. Mestre número 2, 3662. 3662? Número 2 para copiar, 3662. Ah, sim, tá bom. 2224, solo 34, direito 1219. 219, obrigado, tá já 2224, passa dessa. Fez agora 3 mil pés, vai seguir um CD7 da Gol, agora 2 horas 5 milhas. Segura 3 mil pés, tá com o tráfego do Avista 1, Vista 02, quando lá atende, é sinalizador. Gente, Alfa, Juliet, 43, posição é 02, continua a sua mensagem? Atentar o sinalizador, quando no parte 3. Tá bom então, obrigado, 2224, passa 3. Vitor Charlie Bravo, pronto capitão. Autorizado, Sierra Bravo, Juliette Delta, Jundiaí, nível de voo 105, decolagem da 17 com curva direita, corredor axé, restrita a 1 no meu pé até o farol da barra, ou aguardando liberação do controle, acione no transponder 5420, controle Salvador, opera em 119, decimal 8. Autorizado 0105, após a decolagem por via direita. Tem a VOB, Vitor Charlie Bravo, já? Treinamento táxi, decolagem, torre 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0-0, vamos ver. A 3662, cópia. Volta a 4. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Pesulo 1-0, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Pulca, transição Zipar, acione no transponder 5430, controle Salvador PR em 1-1-9, decimal 8. 62, gente, autorizado nível 370 para Natal, via Pesulo 1-0, decola de Zipar 0, primeira curva à esquerda, Pulca Zipar. 5430 no transponder, 119.8, controle, tá 3662. Tá correto, me aprova no portão 101, ou tá 3662. Porta pronta, 3662. 2000, Whisky Yankee Tango, e redução para 1709, direita pro 070 para o localizador. Direita 070, Solo, pássaro 22, ah, já avisou o localizador ali, obrigado. Estou com o localizador, vou na 398. 398, complete LS, chama a torre 1895. 1895 a torre, igual na 398. Fiquei aqui, tango, redução para aproximação, tráfego 37, 5 milhas à frente, com 150 de, pois são 160 de ground speed. Reduz a 170, 180. Mandou 398, boa noite, confirmando embaixo travado. Negativo. Reporto quando embaixo travado, ajuste 1010, gol no 398. 1010 na ajuste, repassarei. Vitor Charlie Bravo, táxi autorizado, até a interseção, reporto para ingresso, capítulo 97. Então, 358, após a etapa, desceu 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-0, reporte localizador de 1-0. Ajuste 1-0, afirmo, 1-7. Afirmo, 1-7, após o externo, gente, reporta no externo para o cancelamento, Whisky Yankee Tango. Vai reportar no externo, Whisky Yankee Tango. Vitor Charlie Bravo, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 97. Baixar travado, agora passando externo, gol no 498. Confirmando gol no 398, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. No 398, tem livre pouso 1-0. 7, Victor Charlie Bravo, mantenha a posição aguardando para a decolagem. A aeronave da Gol agora para pouso 910, já passou o marcador. Confirmando, da presente cancela e prossegue mais pela direita? Afirmo, da presente cancela e prossegue você para mim, Quisquenquitango. Quisquenquitango, plano IFR cancelado aos 240, da presente. Curva à esquerda, base pela direita no 7, a porta girando base, Quisquenquitango. Vai botar girando base da no 7, Quisquenquitango. Vitor Charlie Bravo tentando a estreia de turbulência Boeing da Gol, cruzando o eixo da 1735. Quando pronto, livre decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus, 8 nós. No solo aos 41, libera a próxima direita via Fox, chama solo no 21, decimal 9. 219, igual nós 398 via Fox. Sr. Charlie Bravo, decolado aos 42, controle transfere em 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, Charlie Bravo, grato, boa noite. Quisquenquitango, livre pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 8 nós. 08, Goma 398. Boa noite, Vitor Charlie Bravo, contato radar. Está presente, está livre subida para o nível 105 em rota, gente aí. Afirmativo, nível de ascensão 0, confirmando o nível 085? 105, conforme. Afirmativo, grato, livre a sessão 0105 em rota, Carvalho. Zero autorizado, aceita o guarda coordenação. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 190, com curva à esquerda no perfil Pulca, Jama, posse direto Aracaju, acionando o transponder 5436, controle Salvador Peri 119, decima 8. 190 para Aracaju, decola da 190, Jama Aracaju, 5436. Está confirmando o transponder 5436, está correto, time pronto, na parte 352 na mesa. Estacionamento 01, está 3662. 3662, em coordenação com a equipe de sala na porta táxi. Condicionado em porta táxi 3662. tá? Autorizado backtrack, prossegue até aerostar, me escuta até o corte. Utilizado, TAN 3858. TAN 3858, Liga LF, chame torre 118, decimal 95. 395, boa noite, bom dia. Mike e Juliette Charlie, boa noite. Foi na proa de táxi para a chegada a Mari e desça para o nível 050. 0 graus, 7 nós. Depois, cabeceiro no 0, 3, 2, 5, 8.